CarambaCast, está começando mais um querido sensacional CarambaCast, isso mesmo. Mais um CarambaCast para vocês, se eu não me engano, esse é o CarambaCast 80. Sim, isso mesmo. Se o anterior foi o 79, esse é o 80. Então, vamos apresentar a galera que está conosco aqui. Conosco, para gravar mais um CarambaCast. Já foram 80 casts, tá que pariu, viu? Já vi, sei lá, uma porrada de cast pra vocês aí. Vou apresentar aqui, por favor, Tote, se apresente. Cara, 80 cats, dá pra fazer um elenco muito bom daquele musical. Mas 80 cats... 80 cats porque eu peguei, beijo. E 80 cats, cara, coisa demais, velho, puta que pariu. Só isso que eu tenho a declarar, por favor, vocês que nos seguiram, nos ouviram até hoje, nem eu me ouviria tanto. Não, você não se ouviu tanto, eu acho. É, cara, tipo, 16 anos de vida e eu não me ouvi tanto quanto vocês já me ouviram, cara, impressionante isso. Conhece mais do tudo que a própria mãe dele. Tanta merda do que eu falo e eu não presto atenção do que eu falo, vocês devem prestar mais atenção do que eu falo do que eu presto atenção do que eu falo. Isso daí. Que? Então, como vocês sempre prestam atenção no que eu falo, eu vou apresentar outra pessoa que está aqui conosco. Por favor, Rafa! Aí, galera! Fez sucesso a risadinha do Jeglão, hein, velho? Pois é, todo mundo comenta aí. Tá, e eu não consigo fazer essa desgrama dessa risada, mas enfim. Não, presta atenção, rufem os tambores. Vamos ver agora com vocês, imitando a risada do Jegel profissionalmente, o melhor imitador da risada do Jegel, até melhor que a própria risada do Jegel. Jaider! Eu nunca. Mas o dono da risada, então, por favor, Gegel! Não tô afim de rir, não, porque eu mudei de risada agora. Como é que você ri agora, Chegão? Faz aí. Ha, ha, ha. Que isso, aqui. Faz aí. Roubei sua risada, Chegão. Pode roubar, velho. Todos roubaram a risada do menos eu, porque eu não sei fazer isso, mas enfim. E o Matheus não está aqui conosco, porque eu não sei. Enfim. Brinks, ele está com sono e foi dormir, ele é um preto filho da mãe, mas enfim. Vamos para os nossos queridos comentários, da galera comentando aqui. Primeiro comentário do Fernando. Ó, o comentário do Fernando é: eu não comentei no cast passado porque eu não sabia o que comentar. Jogos em flash em maioria são uma bosta. Nisso eu concordo. É, exceto alguns. Por exemplo, os que vocês comentaram. Não sei mais o que comentar. Então, esse foi um comentário cheio de comentários. Palavras comentaram. Comentei. Comentei. Acho que ele deveria fazer comunicação social, cara. Ele escreve muito bem. Ou então ele deveria ser um comentarista. É. E comentar em todos os nossos casts. Jogos em flash, em maioria, são uma bosta, exceto alguns. Por exemplo, o que vocês comentaram. Tipo, a gente comentou em cerca de quantos casts? Foram 32 jogos comentados. 32. Então todos os que a gente não comentou são uma bosta. Então, exatamente. Por isso. Também o próximo comentário aqui, que é do Will John. O Will John falou: vocês falaram do Robot Unicorn Attack, mas não falaram da versão de macho dele, a versão Heavy Metal. Esse sim é foda. Aí tá o link aqui embaixo que ele mandou também, que é o do... Todo mundo já jogou. Eu não citei porque a gente, como a gente citou um, a gente meio que não citou o outro, já sabendo que as pessoas... A gente falou que tinham várias versões. Isso. A gente falou que tinha do Natal. Pois é, lembrei. A gente comentou também que tinha várias versões. E a gente falou tem a versão de Natal e as outras coisas lá. E ele falou aqui também. Ah, Gunblood. Gunblood. Gunbound, não? Não, ele falou Gunblood. Gunblood é um jogo de tiro de faroeste, é bem legal. Ele mandou o link pra gente também. Gostei do jogo, sensacional. Cliquem aí. É de faroeste, tipo, você não tem aqueles negócios de 1, 2, 3 e você atira na pessoa? Pois é, o jogo é esse. Então, é todo jogo. Mundo já passou por uma situação assim, né? Isso, todo mundo já ficou no faroeste lá, no deserto, esperando o cara atirar em você. Mas enfim, tá o link aí, jogue, que é bem legal também. E ele falou também que tem um Apple Shooter, da mesma produtora da Gunblood, Aposto que todos que jogaram sempre tem como alvo o assistente, sim. Que esse daqui do é o cara da flechinha que tem que mirar. É o Guilherme Tell. É o Guilherme Tell que tem que mirar na maçãzinha da cabeça do seu assistente lá também. Outro jogo muito legal. Beleza? Isso daí, valeu por comentar também o John. E o próximo comentário? Ah, o próximo comentário é do Matheus Konoha Sempo. Olha aí, hein? Fala aí, galera. Gostei muito desse cast. Eu já tinha jogado vários jogos que vocês citaram, mas sou viciado no jogo de sinuca. Que quando o Rafa começou a jogar, ele sumiu. Pois é, galera. Tem esse problema. Agora que eu fiz 18 anos, só tô lá no bar agora. Uhum. Adoro jogar sinuca. E agora viciei também no The Lens. Muito bom mesmo, gostei pra caramba. Risada do Gegel. Ele que disse que tá escrito aqui, galera. Estou reproduzindo o um e-mail pra vocês. Não é não, Gegão? Você tá feliz com essa demonstração de afeto da galera? Não. Eu não consigo. Aí, ele já tá quase, hein? Eles vão praticando bullying comigo. Cara. Mamãe, também, o que mais? O que mais? Próximo comentário também. O próximo comentário é do Igor. Piauí, não, ele não é o sobrenome dele, ele falou onde ele mora. Gostei muito, já joguei vários destes jogos, eu gosto pra caramba, com K, de jogos de TD. Mas faltou mais das palhaçadas do Rafa, que desapareceu jogando sinuca. Pô, foi mal, cara, eu gosto muito de sinuca, cara, você não entende quanto eu gosto de sinuca? Sério? Você não gosta de sinuca? Não, se você gostasse tanto quanto eu, você ia saber, velho. Também ri pra caramba da imagem do Flash, o herói. No trocinho que dá play lá que eu esqueci o nome. Ele também liu. Ele também riu. Mas que bosta, velho. Para com isso, é bullying, cara. Com nada a ver, mas muito engraçado. Parabéns, parabéns. Obrigado. Parabéns pra você também. A risada do Gegel fez sucesso aqui nos comentários. Gostei da página de comentários. A galera continua comentando como vocês comentaram nesse cast. Show de bolas. Valeu todos os comentários aí. Continue rindo que nem o Gegel também. Foi show de bolas. Eu tô rindo assim de verdade agora. Eu também, cara. Tá foda, Gegão. Eu? É, cara. E assim como o Gegão fica chamando os outros de gato, igual eu influenciei ele, eu tô rindo que nem o Gegel. Do nada. Minha mãe, eu tava aqui hoje vendo umas piadinhas aqui no PC, uns videozinhos, e de repente só... Que engraçado. Ai, cara. Aí minha mãe falou: que porra é essa? Essa risada aí não é sua não, véi. De onde você tirou essa risada? Aí eu falei: não sei, mãe, eu tô rindo de boa. Ela: caramba, tá de gente diferente. Aí eu tô lá vendo um videozinho de repente. Aí eu: maldito Jesus! Sabe sim. Aquele meme assim, ó, que morde o lábio e fica com a cabeça pra trás? Uhum. Pois é, véi. Eu também riria que nem o Gegel se eu conseguisse, mas eu não consigo. Esse é o problema, mas enfim. Enfim, vamos para o nosso cast de hoje, galera. O nosso cast de hoje que é sobre o quê? Sobre o quê? Provas, isso. Já vai vir agora aí, ou foi para vocês no caso, né? Prova do Enem, teve concurso também que a galera fez. Vamos falar sobre as pessoas chatas que ficam fazendo a prova. Vamos falar sobre a prova em si. Vamos falar sobre o dia antes da prova, você estudando, que você não estuda, que eu sei disso, enfim. Mas vamos falar tudo sobre as provas e as situações de provas. Para começar o cast, por favor, Rafa, inicie o cast. Pô, só porque eu tinha uma parada legal para falar, primeira vez que eu tinha uma coisa... Fala lá, puta. Toma no cu também, não vou falar mais nada. Que... Vou ficar aqui ouvindo Strokes, tchau. Não suma o cast, é. Vai lá. Então, galera, teve... É porque época de prova sempre tem aquelas características principais, né, maluco? Porque eu estudava às vezes, vou contar pra vocês, se fosse uma pessoa que nem o Gegel que não estuda, mas eu estudava às vezes, mas era raro eu estudar. Mas vou falar agora da época quando eu estudava, pra depois a gente falar de quando a gente não estudava. Porque quando eu estudava, a pior coisa, porque quase nunca eu estudava, mas aí a pessoa, tinha uma matéria que eu gostava muito, tipo história, essas matérias eu estudava porque eu gostava. Tipo história. Mas, tipo, eu gostava muito, aí eu estudava. Aí, tinha a pessoa que pedia cola. Quem pede cola é insuportável. Você que só cola, você não sabe o quanto você é insuportável. Eu, quando colava, eu era insuportável. Até eu perceber o quanto é ser insuportável quando você pede cola, velho. É impressionante. A pessoa fica atrás de você. Dá cola aí, velho. Pô, dá cola aí, mano. Dá cola aí. Caralho, suportável, velho. Eu dava cola, de boa. Mas aí, eu dava cola, saía da frente, escrevia na borracha, mandava mensagem, escrevia alguma parada, deixava o Bluetooth ligado, tá ligado? Aí, mas, porra, querer pegar a minha prova é sacanagem. Trocar de prova é paia. Você pode roubar os meus conhecimentos, porque quando você cola, você tá roubando o conhecimento do filho da puta. Você pode roubar o meu conhecimento, mas eu não vou trocar a prova pra você, eu não vou fazer uma prova pra você. A não ser que você seja muito meu amigo ou tenha uma risada. Entendeu? Tirando isso, opa, eu não... Viu aí, Jagão? Mensagem subliminar. Eu não vou... É chato. Aí, eu... Muito bonzinho, que eu não consigo falar não pras pessoas. Aí o filho da puta ia tocar a prova comigo. Aí eu fazia a prova do cara... Na hora de devolver, a prova caía no chão, o professor via, tomava prova, tomava no cu. É sempre assim. Mas o pior de tudo é que eu não era um amigo filho da puta. Eu odiava dar cola. Mas eu dava. Mas o que a pior de tudo, o mais chato, é quando você quer colar de um cara e o cara não deixa você colar. É impressionante. Ele fecha, tapa assim, bota o braço na frente e depois no final das contas ele fala: nem percebi. Nem percebeu no teu cu, filha da puta. Tomara que você perca, sua prova queime. Isso. É sério. É muito chato, muito chato. O cara fica falando que não percebeu, que, ah, desculpa. Não é, Jegão? Já não tem esse filho da puta, velho? É o seguinte, na minha época, há muito tempo atrás, numa terra muito distante, eu colava da seguinte maneira. A gente pegava a prova, esperava o professor virar, eu pegava a prova, geralmente era eu que passava a cola. Eu pegava a prova e mostrava pros outros assim, tipo, pegava, esticava o papel assim, mostrava na frente, sabe, esticando na cara, assim, que eu estava quase esfregando na cara da pessoa. Não, pega e vê. E depois eu pegava de volta, escrevia e tal. Não, tá aqui, ó, pega aqui. Ou então, simplesmente, velho, eu pegava e falava, não, é a 12, é a 3, é a letra C. Tipo, na alta, saca? E ninguém reclamava. Meus professores sempre foram muito de boa. Maldita escola pública. Eu estudava na escola pública, tá, galera? Não venho tacar pedra, sempre estudei. Pois é, eu estudava no mesmo colégio. Só que eu estudava de manhã e você à tarde. Uhum. Mas teve uma... É, isso mesmo. E é isso, velho. Eu... Tradição nem um pouco, né, Rafa? Eu não tenho nada com quem cola e tal. Mas, sei lá, é chato, né? Toda hora, ó, uma hora, uma vez, duas vezes é até legal, mas o tempo todo vai se fuder, vai. Se você não estuda, pelo menos presta atenção. Tipo, eu não estudo porra nenhuma, nunca estudei na minha vida. Mas, tipo, o que eu sei é porque eu curtia prestar atenção. Ou então eu aprendia por osmose quando tava dormindo. É isso aí, aprender por osmose é uma técnica avançada dos reis. Opa, sou rei. Cara, eu lembro que eu sempre fui muito, tipo... Eu já colei, mas eu nunca curti muito colar. Eu só colei porque eu queria ver se era bom, sabe? Tipo, experimentei. Queria saber se valia a pena, mas eu não gostei muito não, porque eu achei que era... Tipo, era, sei lá, cara, me arriscar demais por pouca coisa. Que normalmente eu colava por uma ou duas questões. Porque eu não tinha muita coragem de colar demais. Eu sempre enxerguei mal e eu nunca consegui colar, velho. Isso é muito triste. Eu nunca consegui colar, eu nunca. Eu sempre... Sei lá. Eu não sabia nada um dia antes, mas aí na véspera eu estudava pra caralho. Chamava o nerd amigo pra dar aula. Vocês já fizeram isso? Claro. Chamava o nerd amigo pra... Nunca fez isso? Você me chamava amigo nerd pra tentar aprender física em meio dia, tá ligado? Metade de um dia. Nossa, sempre fiz isso muito, velho. Chamar o cara e falar, pô, vamos estudar, não sei o quê. Aí tinha que estudar, né? Aí, velho, eu sempre chamava o cara pra estudar, ou estudava na véspera da prova, quando eu tava precisando muito de nota mesmo. Eu estou em caso extremo. Caralho, eu preciso muito de passar nessa matéria, então eu tenho que estudar. Aí, estudava de verdade, ou chamava o nerd amigo pra estudar aqui em casa, ou estudava um grande amigo seu que sabia a matéria pra estudar com você. Quando esse grande amigo vinha pra estudar com você, aí você estudava 30 minutos, via que a matéria era chata, que você não ia conseguir aprender em um dia, desistia e jogava videogame. Claro. Sempre assim, velho. Aí, velho, eu sempre fudia nisso. Aí, como eu não estudava, aí tinha que fazer as paradinhas de quem não estuda, tipo, cara, coroa, tá ligado? Essa aqui é casca, coroa, ou vai na sorte, ou você escreve na borracha assim, ó, sim, do outro lado, não. E aquele justifique sua resposta também era foda, né, velho? Justifique sua resposta. Porra, não, eu fico puto. Na verdade, antes de comentar isso, eu queria lembrar de uma parada que fez, que me traumatiza até hoje, me faz pensar, tipo, eu sou muito burro. Porque, tipo, tinha... Eu lembro que eu estudava com uma garota que era linda, velho, mas ela era muito, muito, muito, muito linda. E aí eu lembro que ela se aproveitava de mim, tipo, ela nunca olhava na minha cara nem nada e tal, já tinha me declarado pra ela e pá. Só que aí sempre, nas provas, ela vinha me pedir cola e eu, de estúpido, sempre arregava e dava as respostas pra ela. Eu era muito burro, puta que pariu. Aí era sempre assim, cara, sempre assim ela tira... E de vez em quando ela conseguia tirar mais do que eu, colando de mim. Eu nunca entendi isso, cara. Sei lá, ela tirava 9, tirava 7. E ela colava de mim, eu ficava muito puto com isso. Ainda bem que essa fase passou, tá tudo bem agora. Tem um certo tipo de pessoa que fala desse jeito, né? Tem uma galera que chega e fala bem assim, ó. Eu nunca estudo pra prova. E eu sempre tiro nota boa. Que não sei o quê. Porque quando eu não estudo, é aí que eu tiro nota boa. Eu nunca fui assim, cara. Eu nunca consegui colar, nunca consegui passar sem estudar. Eu sempre precisava estudar. Eu sempre estudava na véspera. Quando a parada tava lascada, eu estudava na véspera. Igual eu falei. Chamava amigo pra estudar. Caralho, vamos estudar, senão tô tomando cu. Sério? Tinha uma professora de inglês. Eu dei a prova de física, né? Eu fui lá, estudei, chamei meu amigo, um dos meus melhores amigos na época, pra estudar comigo, tentar aprender física um dia. E aprendi algumas coisas, assim. Falei, poxa, deu pra passar. Aí, pô, fui mó bem, velho, e tal. Aprendi a matéria não era tão difícil, assim, eu tava precisando de nota. Na verdade, eu precisava tirar 6 no bimestre, entendeu? Uhum. Aí eu fui lá e tirei, tipo, 5,5, aí passei com 19. Aí... eu tava tranquilo lá, estudei, cabuloso. Só que eu sempre fiz a prova muito rápido. Esse é um defeito meu. É um defeito meu também. Eu sei, ou quando eu sei, eu faço a prova rapidão, tiro nota boa. Quando eu não sei, eu vou lá e faço a prova do mesmo jeito. Sacou? E então, tipo, eu sempre tive esse problema de fazer a prova rápido demais. Muitas vezes eu me fodo porque eu faço a prova rápido demais, porque eu não tenho paciência de ficar lá. Muitas vezes eu me fodo não fazendo a prova rápido demais, mas colocando, tipo, passando a prova pro gabarito. Eu penso bem assim, ó, tipo, eu olho uma página da prova e eu memorizo, tipo, BA, BB, BB, A. Aí eu vou lá e coloco BA, BB, BB, A. E aí eu sempre me fodo, velho. E, tipo, geralmente são as que eu tenho certeza, velho. Dá raiva. Cara... Uma parada que me deixa muito puto, cara. Não, uma parada que me deixou muito impressionado, que nem foi na minha turma. Falaram, foi em outra turma que, tipo, nono ano especializado e terceiro ano, só tem prova de múltipla escolha, né, no meu colégio antigo. Aí o garoto do terceiro ano contou uma história que teve uma vez que o professor de geografia fez uma prova de múltipla escolha. Depois da prova, numa aula seguinte, ele virou e falou, putz, essa prova tava babaca, hein? Aí todo mundo ficou, porra. Tá, né? A prova tava difícil mesmo e tal. O nego foi olhar no gabarito, cara. B-A, B-A, C-A. Era o gabarito da prova. Ai, agora... também tem umas paradas, falando disso aí, tem umas paradas que não compare prova com seu amigo depois que você sai da prova. Você sempre porque sai decepcionado. Senão, você sempre vai... Você fica com medo, porque você fala bem assim, porra, deu um bocado de E, hein, velho. O meu não deu E. O meu deu C. Um monte de C, aí tu fala, caralho, aí tu pergunta pro amigo nerd. Amigo nerd, qual deu o seu gabarito? Ah, meu gabarito deu BBD, BDAC. Puta que pariu, meu, deu BB, E, 3. Fudeu. Me fudi. Se deu diferente do nerd, me fudi. Mas tem professor que bota a prova diferente. Você tem que saber isso, mas se o nerd falou, é porque é. A gente sempre pensa assim, a gente se fudeu. Lá na minha faculdade, tem muito disso. Vai lá perguntar e falar, é aquela lá era o quê? Aquela lá era isso. Não era não, era não sei o quê. E aí começa aquela discussão idiota. Puto, cara, velho, você tá uma hora e meia fazendo uma prova. A última coisa que eu quero pensar depois de fazer a prova é na prova, porra. O Tuti sempre meio Felipe Neto, né, bicho? Não, porra, eu fico puto, cara, porque... Porra, é sempre assim, prova de concurso pra colégio federal aqui. Porra, fiquei uma hora e meia fazendo a merda. Quando eu saio, cara, tá um monte de pai monte de gente chorando. Por que as pessoas choram depois de prova? Porra! Por que, cara? O que? A prova vai o que? Apontar os seus defeitos? Tipo, vai falar, porra, cara, você nunca vai ser nada na vida, sinto muito. Tem isso na prova? Não tem, porra. São só questões. Se você não sabe responder, desculpa, você é burro. Você vai chorar porque você é burro? Tomar no cu, na moral. Você era pra eu chorar todo dia que acordasse. Velho, eu tava. Ia contar a história e não acabou não dando. Ali ia. Tipo, eu estudei pra prova de física e tal. E tava. Tinha estudado e fiz a prova rapidinho e saí, porque eu sempre fiz a prova muito rápido e tal. Saí, velho. E quando eu fui lá, fora lá pra começar, aí foram três provas no dia, eu lembro direitinho. Foi física, geografia e inglês. Inglês é trunks. Geografia eu tava precisando de nota também, que o professor, ele me odiava, então ele me prejudicava um pouco. E a professora, o professor de física, a prova de física eu tava com mais medo dela. Aí nesse dia, a professora de inglês, cara, quando eu saí, algumas pessoas saíram, deixou as pessoas colarem. Aí todo mundo foi lá num cara que sabia muito e colou. Pronto, eu já tinha saído da sala, não colei. Eu falei, se eu reprovar, eu vou odiar muito essa professora, porque ela deixou eu sair pra deixar as pessoas colarem. E aí, moleque, deu um maior problema, bicho. Aí, todo mundo tirou nota boa em geografia e física. Tipo, todo mundo tirou, tipo, 9 em geografia, saca? No bimestre. E, tipo, ninguém tirava 9 em geografia, e a maioria das pessoas tirou. Aí o professor foi lá e desconfiou, e o professor falou, eu tô ligado que aconteceu alguma coisa. E começou a xaropá, brigou, falou. E falou que queria anular a prova e fazer outra. Aí todo mundo trancou o cu, tá ligado? Só que eu, não sei porquê, eu odiava o professor, tá ligado? Aí eu fui lá e debati com o bicho. Falei, porra, você é muito preconceituoso. Você pensa que ninguém tem capacidade de tirar a prova. Nós damos a sua prova. Eu estudei, tirei, rapaz. Manda qualquer prova assim, não sei o quê. Aí depois ele deixou. Falou, não, tá de boa, pode deixar. Aí... Só que eu falei, cara, aí depois de um tempo, velho, eu não sabia que a galera tinha colado, pensei que ele tava de marcação, saca? Falei, pô, esse professor é maluco, aí depois todo mundo rindo e falando lá, não, pô, a gente colou mesmo, o professor de inglês deixou, eu, bando de filho da puta! Mas, tipo, foi louco isso aí, mas eu fiquei puto porque, tipo, a professora deixou todo mundo colar e eu não tava lá mais. Porra. Foi triste, velho. Agora, Carol Coroa, tu já usou? Cara, já tentei usar, cara, mas não dá certo comigo, não. Sabe o que é legal, cara? Se você não sabe nada numa prova, você simplesmente marca todas C. Se for múltipla escolha, óbvio, né? Você não vai responder numa prova discursiva só C. Quem fundou, quem descobriu o Brasil, C. Não vai fazer isso, porra. Você vai marcando tudo C porque dá certo, cara. Já vi nego tirar 7 fazendo esse esquema. Eu não fiz isso, só pra constar. Tipo, roda a lenda. É, roda a lenda. Já fiquei sabendo de gente, mas eu nunca fiz. Pô, já... Cara, o colégio que eu tô, a prova era múltipla escolha, cara. E uma redação, só tô lá porque era múltipla escolha. Porque senão tava fudido. Graças a Deus, ganhei esse nome. Múltipla escolha é uma delícia, né? Múltipla escolha é uma delícia quando você fala bem assim. E aí, a prova é de marca X, todo mundo é. Aí sobe aquela vibração da galera. Eu adoro, cara. Mas também múltipla escolha é uma parada muito traiçoeira, tá ligado? É muito traiçoeira. Porque você fica meio que... Você não sabe se realmente é aquela questão. E aí você fica, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? No final das contas você acaba... Cara, eu já perdi uma questão por bobeira, porque colocaram uma parada que... Tipo, não era pegadinha, eu fui burro mesmo. Tipo, tinha uma parada que parecia ser a resposta na letra A, na letra B não era e na letra C era a resposta. Eu tava na pressa, eu... letra A, marquei. E já mandei direto pro cartão de resposta. Aí eu me fudi, porque eu sou um burro. Então, mano, teve uma vez também, eu adorava fazer isso. Tô até falando mais baixo justamente pra minha mãe não escutar. Porque quando eu ia estudar, minha mãe sempre mandou estudar, né? As mães, a maioria delas. Sabia que era semana de prova, então vai estudar. Aí o que acontecia? Eu pegava o livro e deitava na cama. Falava, eu gosto de estudar deitado. Colocava o livro na frente da cara, assim, em cima do peito e dormia. Falava, puta, né? Aí dormia. Quando eu não falava bem assim, mãe, deixa a televisão ligada, porque eu gosto de algum barulho. Porque tem pessoas que gostam de estudar com um pouco de barulho mesmo. Eu gosto de estudar com um pouco de barulho. Eu deixava a televisão justamente pra aqui porque eu gosto de um pouco de barulho. Só que, por exemplo, eu ia lá, tava estudando e começava a passar uma coisa mais interessante. Aí eu começava a assistir televisão. Aí quando minha mãe chegava, eu fingi que tava estudando. Eu falei, mãe, eu já estudei 30 minutos aí, tá bom, vou ficar tranca ali. Aí minha mãe, de boa. Mas minha mãe sabia que era merda, porque no dia da reunião, tomava no cu. Mas essa do livro de biologia, eu lembro até que era com o livro de biologia que eu gostava de fazer isso. Eu colocava no livro de biologia a prova assim no peito, assim, ó. Aí, ó, o livro no peito, assim, ó. E aí ia lendo assim, ó. Aí de repente fechava o olho e dormia. Mas dormia com o olho aberto e o outro fechado, sacou? Só em alerta ali. E qualquer coisa tu dá uma olhadinha, tá ligado? Aí chegava no dia da prova, chegava aqui e chutava tudo, né? Mas, caralho, falando em chutar tudo, eu lembrei de uma coisa. Tinha a prova de português, que era mais uma apostila. Tipo, tinha umas 20 páginas de prova, tá ligado? Nas primeiras 4 páginas eu tava lá compenetrado. Vamos lá, mãe, vamos lá. 10 páginas, vamos lá, mano, vamos lá. Já chegou na 11ª, já tava chutando tudo, filho. Louco pra ir embora. Porque, tipo, você ir embora, você pode ir embora. Porque, tipo, lá na minha faculdade é assim. A prova começa 8. Você pode entrar até 8h30. Eu chego lá 8, termina a prova 8h15 e tem que ficar esperando 15 minutos sem fazer nada pra você poder sair. Porra, fica um tédio, cara. Isso é muito sério. Chato você ter que esperar as outras pessoas, velho. É muito chato. Aí você, cara, você pensa nas coisas mais toscas do mundo. Aquela parada que você nunca vai pensar na sua vida. Você olha pro ventilador e pensa, como será que funciona isso? Como é que ele tá rodando? Sério, nada vai pra frente quando você tá esperando sinal de liberar a prova, cara. Nada. Pior, né, velho? Pior é quando é prova de concurso, e aí você... Eu que tenho mania de fazer rápido, você termina muito cedo. E aí você, tipo, vê que é ameaça levantar, e você vê que todo mundo olha pra você com uma cara de... Já? Aí você senta de novo, tipo... É! E a gente, eu ficava enrolando, o sinal batia, e eu já podia ter saído, eu ficava enrolando, fingindo lá que tava fazendo. Eu ficava também pra não parecer pra que não eu passar sou... vergonha, pra não passar vergonha. Porque a galera, a pessoa fica falando, mas já, tu não sabia porra nenhuma. Mas aí depois eu nem ligava mais, eu queria só ir embora mesmo. Ah, porra, depois eu chutei o balde, fazia a prova, tacava na cara da professora e falava, valeu, e ia embora. Isso, tu toma o zero e tu vai ver, valeu bonito. Cara, eu já tomei o zero em redação, cara. Você tem uma noção. E quem escreve os textos do caramba hoje, né? Né? Foi pra aprender esse zero. Que pariu. Enfim, além desses, tô citando mais colégios, agora prova de concurso e prova de Enem, vestibular, essas paradas, que você não pode colar. Isso é que é o foda. Não, eu acho muito engraçado, porque assim, você não pode, você tem que ir com caneta transparente, né? Pra não guardar cola dentro da caneta. Mas a pessoa pode levar comida. Tipo, ah, cara, como me deixa puto, nego que leva comida, leva, tipo, pô, já vi nego que levou Coca-Cola, tá ligado? Levou uma lata de Coca. Levou. Nego fala que isso é pra atrapalhar os outros, tirar a concentração. Porra, fica lá. Quem leva, caralho, quem é leva, foda isso, quem cara. Leva fandangos. Quem contar uma prova, filha da puta. Quem leva fandangos, Ruffles, vai tomar. Tipo, primeiro começa a abrir a embalagem. O cara não sabe fazer só. Cara, isso irrita pra caramba, velho. Você não tem noção. Porra, velho, eu fico muito puto. Mas nada me deixa mais puto do que gente que tosse. Sabe lá? Aí, né? E isso, ah, isso é, normal, isso é requisito. Mas o que? A gente tá o quê? Isso é requisito em sala de prova. Pra ganhar um pulmão novo ou fazendo prova pra entrar num colégio? Né? A gente não tá no Polo Norte também pra vocês ficarem tossindo. Tipo, é requisito ter alergia à prova, tá ligado? É, cara. Pra fazer não, prova de concurso. Vocês estão sendo preconceituosos, cara. Não, não tô sendo preconceituoso, velho. 30 pessoas têm uma tossida a cada 15 segundos, isso é sacanagem, cara. Tá doente, não vai fazer a porra da prova. É, porra, tá doente. Porra, pega a segunda chamada, cara. A gente não tá esperando pulmão novo, não. Aí, eu, que mais? Ah, cara, mas... Fico muito... Eu nunca vou ficar tão puto quanto gente que... Cara, eu já vi um cara que levou traquinas, velho, pro meio da prova, tá ligado? Tipo, ele fazendo... Ele... Cartão resposta cheio de farelo de chocolate, tá ligado? Pô, eu não levo nem água porque eu fico com medo de manchar a prova. Ah, e uma coisa que me deixa puto, eu sou canhoto. Odeio ser canhoto, puta que pariu. Você é canhoto? Opa, eu sou canhoto. Queima. Você lembra que não é muito tempo antigamente. Porra. Quem era canhoto era preconceituoso, mas tem vários gênios. Beethoven era canhoto. O McCartney é canhoto mesmo. O Ayrton Senna, eu acho, se eu não me lembro. O Einstein era, não? Einstein era. Tem um monte de galera. Tem o Maradona também, que é um esportista. Grandes esportistas. Porra, Maradona são canhoto. Isso aí. Mas a vala mesmo é ser ambidestro. É, tipo o Jô Soares. O Jô é foda, né, cara? O Jô é gordo. O Jô é gordo e ambidestro. Não gosto do Jô, não. Eu gosto do Jô, eu gosto do caralho do Jô. O Jô é meu amigão, cara. Jôzão. Jô. Eu não. Por mim ele nem existia. Porra. Porra, cara. Mas porra, na moral, o nego leva fandangos pra prova. Não, lembrei de uma parada, porra. Tipo, fila, tá ligado? Tipo, você chega na prova e tá na fila, assim, porra. Uma fila gigante, tá chovendo e a fila faz curva e tem uma gorda na sua frente falando com a mãe e só fala merda. Aí, porra, e... Cara, o nego vende caneta na fila, tá ligado? O nego passa vendendo caneta e lápis e borracha, caneta por R$4. Tipo, porra... Você, cara, quem é burro bastante, tipo, você só precisa ir com as suas roupas e com uma caneta. Como é que você é capaz de esquecer justamente a sua caneta, cara? Quer dizer, é melhor do que você aparecer pelado e com uma caneta, né? Mas mesmo assim, porra, nunca vi nego ser burro bastante pra esquecer caneta na hora de fazer prova de concurso. Mano, vou ler uma coisa aqui pra você, né? Véi, teve uma vez que eu tava fazendo prova, e tipo, prova de matemática não se chuta, porque precisa de cálculo, não é verdade? Todo mundo sabe. Que se chuta. Não, mas não se chuta porque precisa de cálculo. Sua prova, se tiver marcado lá na resposta certa, você chutou, se for de marca X, e você não tiver feito cálculo, o professor anula, não sempre assim no meu caso. Só que aí eu pensava, porra, aqui eu não vou chutar porque o professor vai anular, então não vou nem marcar. Eu nem marcava. Aí a galera marcava e eu me fudia, porque o professor dava nota sem o cálculo. E eu deixava, tipo, metade da prova sem fazer. Eita, porra, falando em metade da prova, lembra quando a gente fazia, tipo assim, ó, a prova inteira na frente e esquecia que tinha verso e pegava a prova. Caralho, você sai tipo, pô, a prova tava até fácil, tava curta. Aí o garoto do lado fala assim, pô, não sabia responder a 12. 12? É um gelo na barriga, tá ligado? Você tava falando aí também de cálculos e tudo mais. Lembra da uma professora minha que ela tipo, mandava uma prova? Ela falou, só aceita a prova de matemática com um rascunho. Aí tipo, como eu não sabia nada de matemática, tipo, eu chutava, aí eu escrevia lá 1 mais 1 igual a 2 vezes 3. Eu tipo, rabiscava todinho lá pra dizer que era meu rascunho. E tipo, nada a ver, só pra zoar mesmo. Meu rascunho. Pô, e quando o professor dava questão extra no... De geografia dava questão extra na prova, tipo, perguntava, ah, uma cidade que vem evoluindo muito em termos de tecnologia, que cidade é essa? E se você não sabia, chutava Júpiter. O professor ficava puto, que coisa triste, cara, que coisa, esses roqueiros. Esses roqueiros. Véi, agora, teve uma vez, que eu tava fazendo a prova, e aí o cara falou, não, pô, me empresta a prova aí, impressionante. Eu falei, não, velho, calma aí, rapidão, eu te passo a cola, mas empresta a prova não. Aí vai lá e rouba a prova da gente, tá ligado? Tipo, puxa. Aí tu não pode falar, ô, rouba uma prova, não, fala. Que o professor nunca vai acreditar em você que ele roubou a sua prova. Cara, é foda. E professor sempre muda a gente de lugar quando a gente tá colando, né? É. Fala assim, Rafael, se senta ali. O cara senta ali. Cara, a gente sempre faz um esquema todo antes da cola. Escreve na carteira as paradas que tem que escrever. Escreve na mão, escreve na perna, escreve no pinto, na aba do boné. Escreve em todos os lugares, velho. Aí você faz aquela fileira, né? Nerd na primeira, sub-nerd na segunda, tá ligado? Ou nerd na primeira, aí é filho da puta e terrível na da segunda, o que sabe colar muito bem, que vai passar cola pra todos os outros que estão atrás. Aí a professora vai lá e troca, bota o nerd na última cadeira e o mais bagunceiro na primeira, tá ligado? Ou muda, começa a mudar, saca? Vou fazer aqui a chamada e cada pessoa de acordo com seu nome, fi. Aí chamando, vixe, era maior terror, vai falar bem assim, ó. Vou botar lugar marcado hoje da prova. E todo mundo. Todo mundo se olhava, tá ligado? E falava, fudeu. Porra, pior nego burro, que antes de começar a prova fica, ô, você vai passar cola, né? Aí não sei o que lá, não sei o que. Aí nego virou, ô Nilton, você vai passar cola. Aí a professora entrou assim, o quê? Aí ele, opa, nada não, desculpa. Véi, uma vez eu colei só pra ver como é que era. Tipo, como é que era? É, pô, só pra ver como é que era, se ia dar certo. Só pra ver se ia dar certo, sabe? Eu peguei o que ia cair na prova, na matéria e tal, escrevi embaixo da minha camiseta e esperei a prova começar. E daí eu colei certinho. Deu certo. Então, pra vocês que vão fazer prova, vocês usam blusa de frio, casaco, essas coisas, vocês escrevam, vocês, tipo, sabe a parte do zíper assim? Vocês abrem, aí escreve lá, ou então num papel e gruda lá e fecha o zíper. Aí quando o professor estiver longe, você abaixa um pouco e olha. Aí eu já tô ensinando os esquemas, cara. Dá certo, cara. Pois é, tipo, eu sempre me dava mal, em colar. Eu não conseguia mesmo. Não que o professor pegasse minha cola, nada disso. Mas é porque eu não conseguia. Mas era um cagaço. E quando você sabia, você passava o dia inteiro passado, ia ter assim a galera combinando. E aí, vamos sair, vamos zoar, não sei o que, não preciso estudar física, porque você precisava aprender todas aquelas fórmulas, filha da puta. Aí você estudava todas as fórmulas e o professor ia lá e colocava as fórmulas no quadro. Ah, cara. Aí você ficava, filha da puta, eu estudei pra você passar pra todas as pessoas que não estudaram as fórmulas. Espia na mão e passava no quadro. Mas aí tinha um professor, quando não estudava e o professor botava as fórmulas lá e você falava, seu lindo, mas mesmo assim nunca adiantava, porque ninguém sabe usar as fórmulas, botava lá a fórmula e todo mundo ficava felizão, né, galera, tem fórmula no quadro, mas ninguém sabia como usar, sabe, como usei, é engraçado o nego que quer aprender no dia da prova, o nego que fica perguntando, como faz isso aqui? Porra, e quando é prova de história, tá ligado? Tipo, fale como é que foi a proclamação da República. Aí você coloca lá um texto de 4 parágrafos e tal. Aí o cara, passa aí a questão lá da proclamação. Porra, vou ler aqui pra você. Fala bem assim, ó. Faça um resumo no mínimo de 10 linhas do filme Salve Brasil, sei lá. Aí o cara vai lá e fala, qual foi sua dois? Sua dois? Fala aí. Pô, vai, tá cateado. Aí tu falava, não, é muito grande. Ele, resume aí. Tá da puta, né, velho? Nego é muito. Cara, nego inventa demais, puta que pariu. Mas é muito engraçado isso, velho. Sério, velho. Pô, nego que fica com raiva de você porque você não passou a prova pra ele já. Tem nego que fica com raiva porque você não passa a prova. Cara, e eu, cara, porra. Eu não sei o que eu tenho, cara. Eu não sou inteligente. Eu não sou nerd, eu não estudo pra caralho, eu vou mal em prova, eu sou mó vagabundo. E nego ainda olha pra mim antes da prova, vou trocar de prova com o Nilton. Porra. Cara de nerd, né, velho? Porra, eu só porque eu uso óculos eu sou nerd agora, porra? Tomar no cu, velho. Quer trocar de prova? Troca, porra, pra tu tomar -2 aí. Sou um Chico Bento da vida, cara. Quando eu faço a prova, a professora fala assim, pô, só não te dou -0 que não tem como fazer isso, né? Se pudesse, te dava -2. Véi, minha sala era tão fodida, mas tão fodida. Não só em relação a passar a prova em dia de. A passar a cola em dia de prova. Mas, véi, na minha sala, a gente já fez churrasco. Dentro da sala, o moleque levou uma grelha elétrica. Nego levou carne, outra pessoa levou refrigerante e outro levou até bebida alcoólica, véi. E a gente fez o churrasco dentro da sala. Eita, no colégio público. Véi. E a prova? A gente fez um churrasco dentro da sala. Pô, velho, deixa eu ver, o máximo que eu fiz. Já queimei parada dentro da sala. Pô, já quebrei. Cara, eu já quebrei uma cadeira brigando com um garoto na quarta série, cara. Porra. Caralho, como é chato o professor falar bem assim. Eu vou entregar a prova pra vocês e vocês não falem nada pra mim, porque no tiro de prova vocês sabem, né? Eu esqueço tudo. Ah, fiquei insuportável, professor. Fala no cu, porra. É muito insuportável isso. Tá, eu sei que você não vai me passar cola. Claro que você não vai me passar cola. Cala essa porra dessa boca. Nossa, que insuportável, velho. E professor que... Porra, professor que não para de falar durante a prova, tá ligado? Tipo, tá ligado? Insuportável mesmo. Que fica... Você passa, assim, ele está fazendo a prova e tal, você dá uma espiada na prova do outro, aí ele vai falar bem em voz alta do seu lado. Não olhar para os lados durante a prova. Puta. Ou quando você está colando e entra a diretora na sala. Quando tem aqueles professores malucos que saem pela escola, deixam a sala sozinho, e ninguém acredita, por 5 segundos todo mundo pensa que ele vai voltar e vai fazer yeah, yeah. De você, tá ligado? É, quando a vadia da professora de inglês dá a prova, vai pra mesa, senta e começa a ler jornal. O professor ficava usando iPhone. Eu juro que professor que parece que não está na sala, que é idiota, eu penso que é uma artimanha do mal do professor só pra te fuder. Tem professor que sai da sala, tranquilo, vai dar uma volta, tu fala, oxe, como assim, louco? Como assim, não? Tem umas que não é possível. O professor sai da sala, primeiro movimento é todo mundo se olhar assim, tá ligado? É todo mundo, oxi, o que tá rolando aí? Aí de repente, ué, o professor não vai ver não? Até alguém olhar ali e ver que o professor tá lá fora de sala e falar, caralho, que porra é essa, mano? O que a gente vai fazer? E de repente todo mundo começa a colar, saca? Aí quando o professor volta, tá até aquele ambiente de conversa de sala, fi. E todo mundo rindo e o professor tranquilão. É que nem no dia que eu fui fazer a prova do simulado do Detran pra tirar carteira. Na escolinha, os professores saem de sala, não estão nem aí, mas eles fazem propositalmente, até porque eles brincam, falam. Aí eles saem e tal, e aí fica zoando lá, saca lá fora, e tipo. Mas quando tem um professor que não. Que você nunca pensa, que você pensa que ele nunca vai fazer isso, ele faz, tu fica meio assim no início. Tentando identificar, lendo. Tem professor que lê. Vai corrigir outros dever enquanto faz a prova. Professor corrigindo dever. Agora tem uns professores que fica puto, que fica andando no corredor, fica andando do seu lado. Aí é. Sim. É o que é o normal que você espera de todo professor, que ele fica te vigiando, né? Fazendo prova. O mundo é feito de filho da puta. Você tem que vigiar as pessoas. Porra, professor que para do seu lado. Tipo, o dia que você fala, hoje eu não vou pular. Não vou fazer nada. Para do seu lado. Legal é quando você senta no fundão, o professor desce o corredor e para, encosta na parede que é do lado de você. Ele fica lá. Ah, que legal! Que bonito! De vez em quando o professor da matéria da prova que você tá fazendo, você tem medo de escrever alguma merda, tá ligado? E ele olhar. Aí você fica meio sem graça e fica só pensando, tipo, essa questão aqui, qual é a cor da laranja, tá muito difícil. Porra. Não, quando ele vai embora, você começa a escrever. Agora eu vou colar. O professor vai lá e fica do seu lado. Ele escora assim e fica do seu lado. E quando o professor... Nossa, mano, isso é insuportável. Isso acontecia toda vez comigo. Quando eu queria colar, o professor ficava do meu lado. Sai daqui, professor. O que você tá fazendo aqui? Seu lugar lá na mesa, lá na frente. Seu lixo. Não, e tem professor que pensa que você não pode fazer nada. Eu tava sentado, a sala lotava às vezes, assim, né? 40 alunos. Aí eu ficava, tipo, na primeira cadeira perto do quadro. Eu terminava a prova, tinha que esperar o sinal bater. Aí eu pegava o giz lá na frente e ficava escrevendo no quadro. Não pode escrever. Você fala, vai tomar do seu, pode fazer nada nessa sala. Nada. Agora, gênios são a galera lá da minha faculdade. A prova eletrônica. Então você vai lá pro laboratório de informática e começa a fazer a prova eletrônica. Só que eles esqueceram de uma coisa que se chama nova aba. Você acessa o Google. Não, pior é nego que pergunta pra mim. Cara, isso é burro, velho. Não, assim, tipo, eu admito a pessoa não saber de algumas coisas e tal. Mas, cara, principal ferramenta para escrever textos produzida pela Microsoft. O cara, tá, o cara vira pra mim e fala, velho, não sei qual que é essa. Caralho, cara. Você tá numa aula de informática. Você só pode, você precisa abrir o iniciar, cara. Eu não espeço mais nada. Só faz isso, cara. E mesmo assim o cara ainda pergunta pra mim, cara. Você pode googlar, tá ligado? Cara, eu nunca entendi prova de informática da qual você tem que responder as questões do computador. Porque, tipo, Pô, você vai estar respondendo as questões na coisa que é a questão, entendeu? Tipo, eu nunca entendi isso, mas enfim. É, tipo, qual sistema operacional você está usando? Véi, e lá na minha faculdade é meio insuportável, porque agora é. Porque todo mundo sempre tem alguma coisa a reclamar, né? O mundo é feito de negros que odeiam tudo. Tudo. As pessoas odeiam tudo. Se ela, se é haters gonna hate, né? Isso aí, é nóis. As pessoas têm que odiar tudo. Uhum. Aí eles falaram que ia fazer um experimento de colocar, no caso, provas eletrônicas. Eu gostei muito, porque eu acho muito mais fácil você fazer prova no computador. Apesar, além de que a tendência agora tudo é se usar a internet e as tecnologias do computador. E era muito mais fácil, por exemplo, você precisava escrever uma, por exemplo, faça um resumo sobre o filme tal na prova, ou já escreva alguma coisa. Muito. É muito mais rápido você digitar, certo? E eu já me fudi muito por causa da minha caligrafia. Isso, duro, eu já fiquei de recuperação também. Porque o professor não entendia do jeito que eu escrevia. Tá vendo? E você tem que escrever lápis, passa caneta, sua mão dói, você tem que fazer 3 provas. É complicado, não é, Tuti? Porra, é muito chato. As pessoas começam a reclamar da porra, do negócio e reclamam. Ah, e aí quando o nego não tem razão, eles começam a arranjar uns argumentos merda. Já percebeu que nem quando não tem razão começa a arrumar uns argumentos merda? Sim. Porra. Tipo, você já jogou? Desculpa, Tuti, mas... aí, fala bem assim, ó. Sabe o que é, professora? É porque nego digita muito forte. Digita muito forte e me incomoda. Vem com essa porra. Não é argumento. Quando prova escrita mesmo, tá apagando aqui atrás, tá balançando a mesa, não tô conseguindo escrever. Tá fazendo barulho da caneta? Tá fazendo barulho da caneta? Nego estrala o dedo? Tá virando a página? Tá fazendo... Mas eu sou muito escroto mesmo. Quando tá silêncio, eu fico estalando o dedo só pra irritar as pessoas. Fala mesmo. Ou fazendo o tique-tique da caneta. Também, eu faço isso. Eu sou escroto mesmo. É, moleque. É bem insuportável também. Eu sou insuportável em prova. Isso. O Tuti, falando da letra dele, o Tuti devia ter a letra de, sei lá, psicografava as coisas lá por causa dele. É um colega meu que é hoje, tenso, velho. Cara, até hoje. Que pariu, mano. Mas enfim. Bom, galera, vamos encerrando o cast aqui de provas. Tranquilo, não se esqueça de comentar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de twittar. Beleza? Isso daí. Encerrando o cast por aqui, galera. Hasta la vista. Fui.